Eram quase 2 da manhã do dia 15 para o dia 16 de setembro. E tudo começou assim. Realidade cruel, todo mundo! Realidade cruel! Mais uma vez!